Come on, Abir. Eu posso falar sobre a biblioteca municipal de Valdecâmara. Mas também posso falar sobre os feitos de António Félix Costa na Vocês Mais Renault, que é a segunda categoria acima do abaixo da Fórmula 1. Mas também posso falar sobre os vulcões ativos nos Açores. Ele fala um bocado assim. Mas também posso falar sobre política nacional, internacional. Eu acho que o Obama vai ganhar de novo. Para aquilo que segue neste episódio, deixo-vos com aquilo que o António Félix da Costa tinha a dizer assim que saiu do carro na segunda corrida em Barcelona no passado fim de semana no World Series by Renault. Well, I don't know. I think we had a good start, and to be honest, there's not much more I can say. The car was good, and I didn't see anyone at any point. I think we have a big gap. I'm happy. Boa tarde, Pedro. Olá. Boa tarde. Mais uma vez, gravamos à tarde. Mais uma vez, gravamos à tarde. É verdade, hoje é 24 de outubro. Uhum, 2012. 2012, e isto é o programa número 21 ou 22? 21. Pronto. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Estamos a gravar 3 dias antes do Grande Prémio da Índia. Exatamente. E 3 dias depois do fim de semana passado, não aconteceu mais nada sem ser o World Series by Renault e o WTCC, pois não? Não. Pronto, WTCC não. Sinceramente não acompanhei. Já o World Series by Renault mas já está tudo decidido no... Seria decidido lá. Seria impensável não seguir o último fim de semana, não é? Pois, exato. Fomos brindados com a portuguesa a tocar duas vezes em Barcelona. É, e a outra... Bem, digamos que já não era para ver. Já havia aquela sensação que provavelmente poderia acontecer algo interessante para nós, e de facto aconteceu, e quem assistiu na Eurosport, aqui vê-se pela Eurosport, aqui em Portugal vemos as corridas pela Eurosport, e foi mais um fim de semana de sonho para o António Félix da Costa. Uhum. Quer dizer, e tu ficas um bocado, e vendo o domínio que ele teve nas duas corridas, da primeira corrida, pressionar o Sam Bird o suficiente até o pronto atacar, e depois do ataque à liderança, a manobra que fez colocar lá, por simplesmente afastou-se. E a segunda corrida, que dominou o seu prazer, curiosamente ele nunca fez pole position. Partia de segundo, ou terceiro, ou quarto, fazia boas partidas e depois ia-se embora. Quer dizer, tinha mesmo afinação, tinha carro afinado para a corrida. Sim. Não era carro de acho que até a única pole position que ele fez esta época foi na GP3, logo na primeira corrida. Uhum. Uhum. Exatamente. Salvo erro. Por acaso é reparado que ele não é de... Está sempre lá à frente, não é? Segundo os terceiros lugares. Mas pole positions é uma coisa... Não, ele este ano... Este ano, tem, claro. Ele este ano tem 3 vitórias na GP3. Não, 3 não. É 3 ou é 4? Ou são 4? São 3 na GP3, 4 no World Series by Renault. By Renault, pronto. E depois tem 4 voltas mais rápidas. Não, ou 5. 5 voltas mais rápidas na GP3 e 2 na World Series by Renault. Pronto. É um pouco assim. Quer dizer, está em 18 corridas, creio eu. Pronto, assim por alto. Não sei se são... Eu creio que são 18 corridas. Ora, em GP2, em GP3 e World Series by Renault. Tudo junto, ok. Sim, tudo junto, atenção. Estou a fazer a época dele, não é? Sim, sim. Eu estou a juntar a época dele. Mas... Eu honestamente estou deslumbrado com esta época dele. Estou deslumbrado. Acho que é a palavra certa, porque tudo... Quando as coisas parecem que podem correr melhor... Mas se fores ver... Repara que já antes deste fim de semana, antes deste fim de semana de sonho, não é? Em que há 50 pontos disponível, ele rebata 50, sem apelo nem agravo, nós já a semana passada, no último episódio, tínhamos tínhamos discutido ou tínhamos conversado sobre o excelente momento de forma e a excelente posição em que ele está para faça a entrada na Fórmula 1, não é? Sim, exatamente, nós tínhamos discutido isso, nós tínhamos discutido essa possibilidade. Nós sabíamos que ele tinha todas as condições para chegar ao quarto lugar no campeonato. Sabíamos disso. Agora, uhum. E nós pensávamos que eventualmente poderia incomodar os candidatos ao título. Não sabíamos é que ele ia ganhar as duas corridas. Gostávamos, era um wishful thinking. Era tudo isso. Agora, só que depois tornou-se realidade. E depois tu ficas um bocado a pensar o que é que teria acontecido se ele tivesse entrado no meio da época. Se ele não tivesse entrado na Mandicap, exatamente. Exatamente. Se ele tivesse entrado, para teres uma ideia, o piloto que o substituiu tinha 0 pontos ao fim de 4 corridas. Ao fim de 4 fins de semana. Pronto. Uhum. E o companheiro de equipa dele, que é O Alexander Rossi, que é piloto de testes da Caterham, não é? Uhum. Pronto. Exato. Foi completamente dominado em... Eu não sei se este... Mas ele, em compensação, tirou, para teres uma ideia, acho que as últimas 3 voltas mais rápidas são dele, não é? E as últimas 5... E as últimas 6 voltas mais rápidas em corridas de World Series by Renault são da Arden. Só que são... Eu creio que são 4... Curiosamente, agora 7. Que falas nisso... Sempre que o Félix da Costa ganhou, o Alexander Rossi fez a volta mais rápida. Exatamente. Que é uma curiosidade, quase não tinha reparado nisso. Mas a estatística de uma pessoa olhando para a tabela de final do World Series by Renault, 3.5. Recordo que estes são... O World Series by Renault é um conjunto de 3 campeonatos. Uhum. Há um campeonato com o Renault Megane, que é o Renault Megane Trophy, e há um Fórmula Renault 2.0 com carros de 2 litros, e estes são os carros 3 litros e meio com 600 cavalos. Tem-se todos a Renault. Como tudo motores Renault, não é? Uhum. Daí o nome da competição. E que são carros similares, julga-te que até mais potentes neste momento que o GP2. Uhum. Portanto, o GP2, até o ano passado, já que este ano o carro da World Series by Renault é novo, o GP2, o ano passado, salvo erro, era o segundo carro mais rápido em pista a seguir a um Fórmula 1. Quer isto dizer que numa mesma pista, os tempos de um GP2 só ficavam atrás de um Fórmula 1 e, ao que parece, o World Series by Renault tem um carro melhor este ano. Uhum. Portanto, só acrescenta aqui, só abrilhanta um pouco a coisa, porque o António Félix da Costa já tinha, salvo erro, feito pelo menos um teste antes deste ano, portanto, quando ganhou Fórmula Renault 2.0. Ele fez um teste em Paul Ricard e ele chegou a estar no segundo lugar de tabela tempos. Portanto, não se pode dizer que ele desconhecia completamente a competição. Sim, exato. Só que não era este carro. Sim, não era este carro. Não era este carro. Era um outro carro semelhante. O Félix da Costa fez... Assim, o Félix da Costa já fez muitos testes de vários carros e sempre se deu bem. Não é? Uhum. Dou-te um exemplo. Estava a falar do carro do World Series by Renault. Ele testou um carro e ainda ele estava na Fórmula 3 em 2010. Fiz 2010. Testou o carro da GP2 da Ocean. Não o atual, mas o anterior. E fez um tempo aceitável. Mas quando digo aceitável, é do género top 5. Uhum. Ou seja, ele tem uma rapidez inerente. E claro, para não falar do teste do Force India. Da Force India, não é? Uhum. Em que ele deu um segundo, ou quase um segundo e meio, ao Paul di Resta, que ainda era o terceiro piloto e saberia melhor do carro, não é? Portanto, está ali algo interessante. Sim, eu queria aqui... Queria dizer uma coisa só para acrescentar. Os resultados dele, como sabes, ele é piloto da Red Bull, está na alçada da Red Bull desde junho. Uhum. E se fores ver os resultados que ele tem desde essa altura em que ele entrou na Red Bull, parece que a entrada da Red Bull lhe aumentou a confiança. E aumentou aquela capacidade para descontrair e fazer a sua corrida, não é? Uhum. E ele está a fazer a sua corrida. Pronto, teve um mau fim de semana em Hockenheim, mas depois se tu fores ver, e depois teve aquele problema em Monza, mas depois se tu fores ver, a equipe No, depois daquela adaptação no World Series by Renault, ele foi crescendo sempre, não é? E teve de fazer aquela. E o pessoal fez comparação, não é? Se lhe cortassem aquelas quatro primeiras corridas, se o campeonato fosse. Se eu tivesse começado no Nürburgring, não é? Tirando aquelas quatro corridas, eu teria sido campeão. Teria sido campeão, possivelmente antes da corrida na Catalunha. Eu acho que não, eu acho que era mesmo com as corridas na Catalunha, percebes? Para teres uma ideia. Eu fiz estas a equipa dele, e ele ganhava, se tu fores tirar os pontos que o Robin Frins, o Jules Bianchi e o Sam Bird marcaram nas 5 primeiras corridas do ano, ou seja, naquelas em que o Félix da Costa não participou, se tirares os pontos ao Robin Frins, que foi o vencedor do campeonato, campeão. Olha, é um piloto, eu acho que é o terceiro título que ele ganha. Ele ficaria, salvo erro, com 128 pontos. O Frins. Exatamente. Que são quase 40 pontos para o Félix Acosta. Que acabou com 166. Quer dizer, esse ainda é menos. É tudo 61, 61 e depois é 60, salvo erro. Marcaram todos mais ou menos os mesmos pontos nas 5 primeiras corridas do ano. Mas portanto, ele tinha ganho com mais de uma vitória, tinha ganho com antecedência. Estás a ver? Talvez não antes da Catalunha, mas no fim da primeira corrida. Especialmente com o resultado que acabou de fazer. Não é? Exato. Mas eu queria resaltar não queria deixar passar em branco, realçar todas as partes que tornam isto um esforço fantástico. Já falámos de alguma delas, não é? Ele entrou, perdeu 5 corridas do campeonato. Um carro que não conhecia, foi-se habituando, imediatamente na primeira corrida faz um nono lugar, que dá 2 pontos, que são 2 pontos a mais do que aquilo que ele foi substituir. E depois, a partir daí, foi sempre crescendo, de tal maneira que ele tem, salvo erro, 6 pódios nas últimas 7 corridas do campeonato. Com exceção sendo um quarto lugar na Hungria, lá pelo meio. Eu acho que nem na Hungria. É na Hungria. Com o quinto lugar da sua versão. Pronto. Portanto, isto mostra, isto é um domínio na parte final do campeonato gigantesco. Isto demonstra. Mas se tu fores ver, a partir de não digo Silverstone, mas a partir da Hungria já não tem mais o GP3 atrás. Estás a entender? Ele pode-se concentrar totalmente no. Porque ele, como tu sabes, houve uma altura em julho e agosto que ele tinha um fim de semana um atrás do outro. E correr, percebes? Ia sempre correr para um fim de semana na GP3, um fim de semana na World Series da Renault e assim adiante, até o fim de semana de Monza. Pronto, acaba o campeonato, concentra-se no World Series da Renault e, curiosamente, a ronda a seguir é o da Hungria. No World Series da Renault, que é na altura que ele ganha a sua primeira vitória. Sobe ao pódio e depois tem por Ricard, que ele sobe ao pódio nas duas corridas, depois um tem esta e um de sim, exatamente, e depois tem esta de Barcelona, que ganha as duas corridas. Quer dizer, ele acaba uma época em grande, mas mesmo em grande. Epá, e tu, não sei se tu deves ter visto, com certeza, a entrevista que ele deu na televisão, já não lembro qual era o canal. Qual? Qual? O Edesporto é de. Não sei que canal é. Eurosport. Foi no Eurosport? Não, é Eurosport. É Eurosport, que ele disse que. Não sei o que aconteceu atrás, estava a fazer a minha corrida, etc. Não. Já foi há mais tempo. Foi antes deste. Foi antes, até do Paulo Ricard. Então tem que ser Eurosport, porque os nossos canais de televisão nacionais ignoram-no completamente, não é? Tem que ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa a falar dele, não é? Falou dele? Falou. A sério? Juro. Ah, pá. Quer ver? Tem que ir tem que ser o professor Marcelo a falar neste paísito, provavelmente o nosso próximo Cristiano Ronaldo, entre aspas. Sim. Portanto... Para os nossos ouvintes brasileiros, como é que tu explicarias quem é o professor Marcelo? Digamos que é uma... imagina um professor universitário que sabe, é um bocado professor Pardal, não é? Fizemos pôr as coisas todas. Imagina o professor Pardal. Mas em vez de inventar coisas, é o sabe tudo. Desenhar, não é o professor Pardal, é o professor Ludovico. Pronto. Sim. Pronto, imaginem o senhor como um professor de Ludovico, em que o homem fala de todas as matérias. E depois tem uma vozinha que é: Ora, come on a ver, eu posso falar sobre a Biblioteca Municipal de Valdecâmara, mas também posso falar sobre os feitos de António Freitas Costa na Lacis Bernou, que é a segunda categoria acima do abaixo da Fórmula 1, mas também posso falar sobre os vulcões ativos nos Açores. Ele fala um bocado assim. Mas também posso falar sobre política nacional, internacional. Eu acho que o Obama vai ganhar de novo. E pronto, um bocado, a voz é um bocado essa. E ele fala sempre aos domingos à noite na TV. Procurem pelo YouTube, escrevem professor Marcelo Rebelo de Sousa. Pronto, só falta acrescentar, se calhar, que ele foi líder de... Do maior partido. Foi líder do maior partido da oposição, na altura, não é? Sim. É sempre um candidato a primeiro-ministro ou presidente da República, mas ele nunca se lança, não é? Já foi diretor de um jornal chamado Expresso. E fundador e diretor de um jornal chamado Expresso. Coisas assim. Pronto. Ele é uma personalidade muito influente, não sei se há algo assim no Brasil. Mas enfim. E está sempre a recomendar uns livros. Agora voltando ao Félix da Costa, depois das vitórias que ele teve em Barcelona, foi inevitável a sua chamada para o Rookie Test no Abu Dhabi pela Red Bull. Vai fazer 2 dias e o terceiro vai ser dado ao Robin Fringe. Sabes que eu li no blog... ele ganhou o campeonato. Agora imagina se o Félix da Costa tivesse entrado logo de início e tivesse ganho o campeonato, eram os 3 dias só para ele. E mais, mas ainda podia ter acontecido de outra forma, que é, li no blog do Joe Salvard, como é que tu dizes isso? Joe Sauer, está bem. Uhum. Que está escrito nas regras do World Series by Renault, que de facto o prémio por ganhar o campeonato é um teste com o Renault, neste caso, atualmente o Renault oficial, entre aspas, e eu estou a fazer o sinal com os dedos, o prémio é obviamente um teste, um dia de testes nestes testes dos rookies em Abu Dhabi, exceto se o vencedor estiver afiliado de alguma forma com alguma equipa de Fórmula 1 concorrente, à Red Bull. Portanto, quer isto dizer que se o Jules Bianchi tivesse ganho o campeonato e não o Robin Fringe, recordo que o Jules Bianchi é piloto da Ferrari. Seriam há mesmo os 3 dias só para o Félix da Costa, que era o que estava previsto inicialmente, aliás. Sim, mas o Fringe, o Fringe está a ser ligado muito, eu creio que já foi confirmado. O Fringe vai ser o terceiro piloto da Sauber em 2012. Se não está confirmado, já está quase apalavrado, não é? O rapaz tem uma carreira espetacular, ele há 3 ou 4 anos que é rookie, sempre onde participa e ganha sempre. É isso que eu estava-te a dizer, este é o terceiro título dele. Ele ganhou uma Fórmula BMW logo no seu primeiro ano, depois ganhou a Fórmula Renault 2.0 em 2011, e agora em 2002 chega ao 3.5 e ganha, compreendes? Uhum. E ganha o campeonato. Portanto, ele está com pressa para chegar lá acima, e é por isso que a Sauber já está de olho nele e o contratou para ser terceiro piloto, muito provavelmente para ir para a GP2, entendes? Uhum. E talvez em 2014 seja piloto principal, talvez na Sauber ou numa outra equipa qualquer. Portanto, eles não perderam tempo, por exemplo, em relação ao... Mas já à vontade é para apanhar o melhor, que já foi... Sim, e provavelmente pode ser. E nada impede que o Fringe seja um outro Hülkenberg. Hülkenberg é o, que eu saiba, o único piloto que ganhou a GP2 no seu ano de início. Não, pá, é. Não. O Hamilton. Pá. Ah, o Hamilton, também temos o Hamilton. E tens o Rosberg, não é? Mas o Rosberg era a primeira vez que havia GP2. Alguém tinha que ganhar, não é? Exato. Portanto, tens razão. E este teste no Abu Dhabi para o Félix da Costa também é uma... Sim, mas por exemplo, para teres uma ideia... Isto era esperado, não é? Mas só por si tem muito valor. Uhum. Mas por exemplo, o Fringe vai fazer 2 dias de testes com o Sauber. Percebes? antes do, também desse dia com a Red Bull. E portanto, o Friends vai acabar por ter mais dias de teste. Mais dias de teste com o Fernando da Costa. Estás a entender? Portanto, é aproveitar. E vai ser interessante também por fins para saber como é que se vai adaptar a dois carros diferentes, não é? Para o Sauber e para o Red Bull. Voltando aqui atrás à World Series barra Renault. O campeonato das equipas ganhou a Tech One Racing. Se a memória não me falha, era a equipa do Parente, quando ele ganhou em 2007. Sim. E em segundo lugar ficou a Arden, que era a equipa do Félix Acosta. Graças ao Félix Acosta, por 5 pontos não ganharam o campeonato. Ou melhor, por 6, se calhar. Não por 5, porque a Arden tem mais vitórias do que a Tech One Racing. Isto é outra coisa, pá. O Félix Acosta participa em menos 5 corridas e é o piloto com mais vitórias. Exato. É tudo fantástico. O Félix Acosta disse nesta entrevista que eu te falava, e ia-te arranjar o link para tu pôres no teu blog, se quiseres, ou não sei. E aquilo foi com certeza uma entrevista partilhada pelo Félix Acosta no Facebook. Que eu encorajo toda a gente a seguir no Facebook. Então, nesse vídeo ele fala logo da possibilidade de fazer o teste, não é? Exato. Eu tenho quase certeza que tu viste esta entrevista. É capaz, eu já vejo tanta coisa. Eu vejo tanta coisa que eu nem sei como é que eu consigo captar tudo, não é? Mas é bem capaz. Bom, onde é que eu ia? Mas estavas a falar da entrevista, vá. Sim. Epá, agora o que é que eu ia dizer? O que é que tu estavas a falar sobre... Estavas a fazer a... Perdi o fio do raciocínio. Perdeste o fio da meada, pronto. Perdi o fio à meada. Já me lembro outra vez e a gente a seguir... Carraio, o que é que eu ia dizer? Não devia ser nada de jeito. Deixa estar. Epá, coisa estranha. Tá bem, pronto. Adiante. Portanto, o Félix Acosta está extremamente bem lançado e eu esta semana andei a carregar imenso em blogs e não sei o quê para ver o que é que se diz lá fora dele. E diz, sim, diz muito bem, pá. Eles falam muito bem. E, apesar de eu, assim, eu vi outro dia, mas já disse isto. O Martin Miranda falou bem dele. Ontem estava a ver o João Sauer a falar também dele. Estavas a ver aonde? Estava a ver ontem no blog dele. Pronto. Sim. Eu sei que há muito pessoal. Acho que foi no dia das corridas. No dia das corridas do World Series by Renault, eu via muitos entendidos a falarem bem do Félix da Costa. Sei lá, desde os gajos da BBC, estilo Jake Humphrey e eu acho que o Coulthard ainda não falou, mas eu vi, por exemplo, o Adam Cooper para falar dele, há coisas assim, do género, gajos do género, tipos que devem ser observados no futuro, não é? Por exemplo, GP Update, que é um site muito, muito conhecido, publicou hoje, como tu gostas de dizer, uma matéria. Sobre, bastante extensa, pelos padrões do GP Update, sobre o Félix Acosta, cujo título é António Félix Acosta, Red Bulls Rising Star. É, porque é mesmo. O que eu sei e o que me falam, e por exemplo, já estou a ver. E o que eu sei que eu já falo, e eu já ouvi, isto por mais que uma fonte, que o Helmut Marko está-se a babar por ele. Percebes? E eu não ficaria nada admirado que aquela hipótese que nós estávamos a colocar a semana passada, de que muito provavelmente iam dar algumas sextas-feiras ao Félix da Costa na Toro Rosso e faz outra temporada na World Series by Renault, e muito provavelmente poderão colocar o piloto numa provavelmente num Fórmula 1 a fazer mesmo corridas a partir do meio da época. Eu sou um bocado otimista nesse aspecto, mas também não ficaria nada admirado se o Félix da Costa entro no Fórmula 1, na Fórmula 1 a meio de 2013. Pois, mas isso seria necessário? Eu não vejo a Toro Rosso, ou melhor, não vejo a Red Bull, a pôr nem o Verne nem o Ricciardo a pô-los fora agora, ao fim de uma temporada. Não. Não vejo isso acontecer. Não. E é porque há outros fatores em cima da mesa. Ou seja, por exemplo, não é? Fala-se que o Vettel pode ir para a Ferrari em 2014. Fala-se que o Webber pode se retirar no final desse ano. Fala-se que... O que vai haver, existe uma grande probabilidade de que na própria Red Bull vá haver uma vaga. E essa vaga será naturalmente preenchida, quer pelo Ricciardo, quer pelo Verne. Se algum dos dois for bom, até penso, pronto, isto é um bocado puxado, mas nada me garante que, por exemplo, no final da época, a Red Bull queira fazer um shootout com esses dois, mais o Félix da Costa. Não é? É um shootout de que forma? Do género, este lugar está vago. Com estes dois, e agora vou buscar mais um gajo para ver se vocês são capazes de serem melhores do que ele, não é? Nada me garante. Nada me garante que eles façam isso, mas... É uma coisa... Pronto, é uma coisa um bocado puxada, mas... Nada me garante que eles não tenham, possam ter essa ideia, não é? Portanto, eu estou aqui a ler a entrevista, de facto... Nas tem muitas, ver, tem mas eu vou dizer semelhanças com o percurso do Vettel. Mas eu vou dizer disto. Pelo que estou a ler, muito por alto, mas leio. Mas estou a ler. O que eu estou aqui a. Por exemplo, que eu saiba, isto deve ser a quarta ou quinta entrevista que eu leio do Félix da Costa. Estás a entender? Este ano, não é? Que basicamente é já li uma entrevista no... Público acho que não, mas no I já li. No DN Notícias também, foi uma coisinha curtinha. No DN já. Pois, exato. E agora aqui no GP Update, tenho que ler assim com mais calma depois. Que eu não... Pronto, que eu sabe... Foi tu que me disseste isto. Mas, por exemplo... O pessoal continua... Mas, por exemplo, em relação ao resto da imprensa, o pessoal continua, entre aspas, às escuras, não é? Só agora que eu vejo, por exemplo, alguns jornais esportivos a darem uns quadradinhos maiores, uma página inteira, coisas assim. Isto é com o tempo, não é? Achas que, agora mudando um bocado de tema, mas só um bocadinho. Achas que se os jornais, se a comunicação social portuguesa desse mais... importância a este tipo de coisas, seria mais fácil para ele, ou seria mais fácil para os pilotos portugueses, porque o Félix da Costa neste momento está encaminhado, seria mais fácil para ele chegar à Fórmula 1? Ou para ele, ou para o para o Félix da Costa? Para o Félix da Costa não, mas para um piloto, imagina que há um miúdo qualquer, agora neste preciso momento, na escola, com 10 anos, gosta de andar de kart, e daqui a 5 vai querer entrar para a Fórmula 1 e querer esforçar-se para isso. Achas que sem a comunicação, ou melhor, com a ajuda da comunicação social, seria mais fácil? Quer dizer, que se o papel deles fosse mais certo... Não é só por aí, Pedro. Não é só por aí. Tens muito mais coisas, tens muito mais fatores, não é? Por exemplo, isto é um país pequeno. Não é a Alemanha. Nós não temos 80 milhões de habitantes. Nós não temos... Nós não somos propriamente a nadar em dinheiro nesta altura do campeonato. Pode ser daqui a 5 anos essas coisas sejam diferentes. Mas, por exemplo, em termos organizacionais, não é uma coisa fabulosa. Nós não temos, por exemplo, deixamos de ter Fórmula 1 em sinal aberto. Não é? Deixamos de ter Fórmula 1 em sinal aberto. É um exemplo que te dou. Mas outras coisas mais, quer dizer, o automobilismo. Por exemplo, Paulo, repara uma coisa. Imagina, uma empresa portuguesa que não tem... Pá, sabes que eu, por exemplo, agora estamos a falar publicidades, não é? Deixa-me te recordar que no início de 2011 tivemos uma polémica muito grande quando o Turismo de Portugal disse que ia apoiar o Alva Parente e depois voltou com a palavra atrás. Entendes? E deixou na mão. Que ia ser terceiro piloto da Virgin, então Virgin, agora a Marussia. Uhum. Quer dizer, não tens muito... não tens muito espaço por aí. Talvez as outras empresas, não é? as TMNs e as EDPs e as Galps, mas mesmo assim Eu só estou a vê-los, eu só estou a vê-los a entrar um bocado como no Brasil. Só quando o brasileiro ganhar, não é? Uhum. Quando o português ganhar. E aí eu não sei. Eu não tenho certezas. Percebes? Preferem ver. Vai ser um bocado como quando for a seleção a ganhar, o Cristiano Ronaldo a ganhar. Vão todos a andarem atrás do. Não é? Andarem atrás das costas, darem tapinhas nas costas e dizer assim: eu sempre acreditei nele, não é? Pois, isso é que eu espero que não aconteça. Mas vai acontecer, infelizmente. Vai ver tipos ali todos a cavalgarem no sucesso do homem. Mas nunca ouviram falar quando ele estava na Fórmula Renault ou coisa que valha, não é? Digo eu. Mas é uma enorme probabilidade que isso aconteça, não é? Onde eu queria chegar quando te fiz essa pergunta? Pode ser que, só para acabar, mas por exemplo, pode ser que aconteçam, pode ser que se desbloqueiem certas coisas, não é? Por exemplo, ver corridas de Fórmula 1 se torna algo do domínio público, pode ser que voltemos a ver Fórmula 1 em sinal aberto. Não acredito muito no regresso do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, porque não estou a ver o Estado a gastar de 20 milhões ou 30 milhões por ano para encher o bagulho para meter nos bolsos do Bernie Eccleston, apesar de termos circuitos altamente, muito bons, mas não estou a ver. Esse já é um bocado otimista demais, a não ser que ele seja campeão do mundo, não é? Uhum. Isso não quer dizer nada. A Finlândia meteu pilotos campeões do mundo e não há Grande Prémio da Finlândia, não é? Ou não temos nenhum tilcódromo no país do Pai Natal. Portanto, não é uma coisa, como é que eu ia te dizer? Linear. Linear, exatamente, não é? Claro. Onde eu queria chegar era, se houver uma maior cobertura da comunicação social neste tipo de esportes e apoiando atletas assim jovens que tenham ambições grandes, naturalmente vai haver mais exposição desses atletas e, portanto, o valor desses atletas para haver publicidade de uma empresa portuguesa aumenta. Mesmo em situação de crise. Mas Pedro, agora digo-te uma coisa. Quando apareceu o Alonso e começou a ganhar títulos e tudo mais, apareceu depois uma vaga de espanhóis a quererem chegar lá acima. Pá, coisas do género, desde o Adrien Vallès até o Dani Clos, até ao o Roberto Merri, Alberto Costa, pronto, tudo pilotos das categorias de base, ganharam competições e tudo mais, mas depois agora pensas assim, quantos desses é que chegaram à Fórmula 1? Tu só tens o Clos e é o terceiro piloto da Espanha, ou da HRT, como aquela treta se chama, tens uma equipa montada em Espanha, e o que é que tu tens para acompanhar o Alonso? É um tipo de 41 anos, que é o Pedro La Rosa. Yeah. E agora a Espanha não tem dinheiro. Toda a gente pensava que era isto, que era aquilo, que era aquilo outro, que ia ser a onda espanhola, e não deu, não é? E o que é que tu tens mais? Não tens muito mais. Talvez, provavelmente para mim, a única esperança de teres um piloto de Fórmula 1 espanhola médio prazo é o filho do Carlos Sainz. Ah, que também é piloto da Red Bull, não é? Que também é piloto da Red Bull. Embora eu ache que ele está agora, acho que na Fórmula 3 inglesa ou na Fórmula 3 Eurosérie. Pá, eu dizer que está a fazer Fórmula 1, agora não me pergunto em que categoria. Mas não está a fazer grandes resultados. É um bom piloto, não está a fazer grandes resultados. Mas também, ele só tem 17 anos. Uhum. Não é? Ou 18. Portanto... isso é com o tempo. Mas o que eu digo é... durante muito tempo, apareceram muitos pilotos espanhóis a quererem seguir o espaço do Alonso. E nenhum, ou quase nenhum, chegou lá acima, não é? Não tiveste uma onda de espanhóis. Tens o Alonso, tens o La Rosa, que foi, entre aspas, resgatado devido à sua experiência. Tens a Espanha. Não tens muito mais. E até, por exemplo, pronto, tens os patrocinadores, tens o Santander. Mas o Santander é uma multinacional com base em Espanha. Não é? Sim. Da mesma forma que, por exemplo, vamos supor, uma EDP é uma multinacional baseada em Portugal. Uhum. Sim. Se bem que o Santander há até mais dinheiro que a EDP. Pois, exato, mas percebes onde quer chegar. Sim. O que é que nós temos mais esta semana? Temos o preview do Grande Prémio da Índia. E acho que devemos fazer, porque tenho uma coisa ainda mais interessante para falar. Então, se é mais interessante, há que deixar para o fim. Não, podemos falar agora, se quiseres. Não, o Grande Prémio da Índia, quer dizer, faltam 3 dias, tanto quanto 6 equipas já lá estão. Sim. É mais um telecódromo. Uhum. Não, favorito é Red Bull e Vettel. E o Vettel pode ser o campeão. Não, o campeão não digo, mas pode ganhar. Mas há uma coisa interessante no meio desta luta entre Alonso e Vettel. Na segunda-feira, em Paris, as equipas e a FIA reuniram-se para discutir o acordo de Concórdia, o pacto de Concórdia. Que eu pensava que já estava tudo decidido e que era só assinar. Afinal, não é bem assim. O acordo atual vai acabar este ano, no final deste ano. Estamos a quase em finais de outubro e ainda não há notícias de um acordo. Fala-se muito por alto de que houve construções, houve, como é que eu ia dizer, negociações construtivas, todo aquele palavreado para não dizer mais do que há divergências, há pontos de vista que precisam de ser resolvidos e estamos muito perto do final do prazo de validade e ainda não há um novo acordo. E o que se fala por aí é, o grande problema é a redução de custos. E o que se fala também por aí é também, tem a ver também com os novos regulamentos, porque aparentemente há certas equipas que não são lá muito fãs do novo regulamento, dos motores que estão a ser construídos para 2014, os motores de 1.6 turbo. Que equipas são essas? É que não são fãs. Fala-se muito da Ferrari, não é? Que a Ferrari não é propriamente fã. Mas dá-me a impressão que deve ter os mesmos problemas que tem agora em relação ao chassi. E, como tu sabes, agora houve uma polémica qualquer com o túnel dentro que precisa de ser recalibrado. Como os gajos andam com esse filme há montes de tempo. Exatamente. E agora, o que há... É que é assim, vamos ser honestos. Nesta altura do campeonato, a Fórmula 1 está numa espécie de encruzilhada. Porque é assim... Tem um novo acordo em princípio vai ter um prazo de 7 anos, ou seja, até 2020. E as pessoas, e a Fórmula 1, e o que se fala é um bocado consolidar as receitas, de forma a que as equipas possam sobreviver sem sobressaltos. Mesmo, por exemplo, as HRTs, as Caterhams, as Virgins e as Force Indias não estejam tão dependentes, por exemplo, de pilotos pagantes, não é? Uhum. Nos últimos dias falou-se muito sobre isso, sobre os pilotos pagantes. Nos últimos dias falou-se muito, começou-se a falar um bocadinho, não tanto em cima, mas nas dificuldades financeiras, por exemplo. O gajo que é o dono da Force India, que é o Vijay Mallya, tem problemas muito graves na sua terra natal, por causa da Kingfisher Airlines, que é uma companhia de baixo custo, no qual ele tem cá dívidas superiores a 1.000.000.000 de euros. Eu não percebo essa coisa. Tem-se de falar em atraso, e, por exemplo, os aviões estão proibidos de voar desde o início do mês. Isso faz muita confusão, como é que isso é possível? Depois, se o fores ver bem, sabes que o ano passado ele cedeu 40% das ações para uma outra companhia indiana. Quer dizer, no final, a Force India não está assim tão dependente do Sr. Mallya do que aparente. Passado, mas, por exemplo, ele tem um grave problema entre as mãos que tem que resolver, não é? Tu tiveste no sistema da Coreia um mandato de captura em seu nome. Que depois foi levantado, não é? Porque apagou o que devia e o mandato foi levantado, não é? Tem um problema ali entre... Quer dizer, é um problema entre mãos, não é? Que afeta uma equipa. E pelo que se falava, até na própria Force India há salários em atraso. não é? Ah, sim. Epá, não sabia. Eu ouvi um rumor, não é? Isso é um rumor. E eu ouvi muito por alto e pronto, já deve estar resolvido, mas eu ouvi muito por alto. Mas eu sei, por exemplo, que também se fala que a participação que ele tem na companhia de cervejas dele, que é o main core do grupo, ele está a querer vender uma parcela para ter dinheiro fresco para pagar as dívidas. Entendes? Quer dizer, a história do Sr. Malia é o dos entrepreneurs demasiado ambiciosos que deram um passo maior que a perna e fez os empréstimos aqui e ali para sustentar o negócio e depois no final o dinheiro não fica para lado nenhum, não é? Nem sei se o problema dele é esse. O gajo tem um ar fanfarrão, tem um ar assim um bocado aciganado. Sim, mas isso é índia. Vive no maior dos luxos. Tem um grande orgulho no Mónaco e em Valência e em Singapura de ter o maior barco ancorado junto à pista. Mas isso é a velha história do Porsche, estás a entender? Pênis pequeno, pronto. isso é como o dos Porsches, é? É como aquela publicidade do Porsche. Tem pênis pequeno, tem um carro ideal para si, não é? Então, pronto, então o homem tem um pênis pequeno, tem que ter um barco. Um barco também é um símbolo fálico, não é? É assim, o problema de ele tem os é assim, é como o Abramovich. Os aviões dele não levantam voo porque os funcionários estão há 3, 7 meses sem pagar, mas ele vive na maior. Portanto, é um problema que cá em Portugal é muito conhecido. Né? O administrador. Mas isso, Pedro, isso é em todo lado, isto é próprio das sociedades ocidentais, não é de um país, as pessoas um bocado, pensam um bocado demasiado no seu próprio migás, ou aqui nos outros lados é um país. Não é. Também tem milionários vigaristas. Por exemplo, tem este na Índia. Nada me garante que de não estar de nada aparece um outro milionário vigarista nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Brasil, ou na África do Sul, ou na Austrália. Quer dizer, casos desses existem. Dos milionários têm grande vida e depois as empresas estão na pindaíba. Olha o Tapi. Estás a entender? Em França. Um bom exemplo. Quer dizer, essas coisas existem. Olha o gajo do Carabante da Espanha. Tinha uma equipa de Fórmula 1 e o império dele estava-se a desmoronar. Entendes onde eu quero chegar? Sim, sim. Quer dizer, esses gajos é o típico milionário, entrepreneur que se deslumbra com a fortuna que tem e depois marimba-se para o resto, não é? Ou então faz maus negócios e depois fica um bocado aflito. Que é, para mim é o que é. Pronto, é esse o caso, não é? Agora, não sei qual é. Como é que ele se vai safar dali, mas provavelmente vai estar em maus. Ele está em maus lençóis, não é? Portanto. Mas, por exemplo, agora voltando um bocado atrás ao acordo das equipas, há uma ponta que eu deixei solta. Como tu sabes, vai ver. Eu digo sempre que este acordo é crucial por vários motivos. Porque estamos em vacas magras e as receitas vão tender a diminuir um pouco. E é importante, por exemplo, as equipas terem pelo menos metade das receitas, que é para eles poderem andar um bocadinho mais desafogadamente. Mas, por exemplo, eles querem cortar nos custos ou limitar o desenvolvimento, por exemplo, de motores e outros componentes. Porque para evitar a tal corrida aos armamentos, e tu sabes, qualquer, entre aspas, corrida aos armamentos significa um aumento das despesas. E eles não querem isso, não é? Porque, outro exemplo, outro fator importante, o Sr. Bernie Ecclestone, no próximo dia 30 de na semana que vem, vai fazer 82 anos, não é? E se tu fores ver bem, a cola que junta toda esta gente na Fórmula 1 é ele. Tu tiras a cola, estás a entender? Sim. E arriscas-te a ter isto a cair à primeira rajada de vento. E tu sabes perfeitamente que o elevado custo de coisas, por exemplo, nos bilhetes da Fórmula 1, nas transmissões televisivas da Fórmula 1, como tu sabes, está cada vez mais a ir para os canais fechados de subscrição e por satélite e tudo, e tudo mais, não é? E ele está aí demasiado para a Ásia. Quer dizer, tens que rezar para que a Ásia seja eternamente em prosperidade. Tenha dinheiro suficiente para gastar nestas coisas. Porque a primeira crise, o primeiro espirro da Ásia, o primeiro espirro da China, estamos todos tramados. Compreendo. Não sei se quando a Ásia deixar de ser próspera, como tu dizes... Não é próspera. Eu estou a falar quando o crescimento diminuir, estás a entender? Uhum. Quando a China começar a espirrar, quando o Japão começar a espirrar, e a Coreia, e a Tailândia, e a Malásia, e a Indonésia, etc, e a Índia, etc, não é? As pessoas ficam... A fórmula vai ficar um bocadinho aflita, não é? Porque... É só aí que o Eccleston pode chegar lá e dizer assim, agora, meus meninos, deem 100 milhões por ano. Eles dão 100 milhões por ano quase sem pestanejar. E como tu estás a ver o exemplo da Coreia, o homem da Coreia está neste momento a dizer para ele próprio, eu estou arrependido por ter metido aqui, porque eu não tenho receitas. Porque se tu vais ver, e eu vi as imagens aéreas durante a corrida, aquilo não estava cheio, não estava cheio, não estavam lá 80 mil pessoas. Se tivessem 50 mil ou 40 mil, já era muito bom. E se tu fores ver, quer dizer, não é só aqui, não é só na Europa, é também na própria Ásia. Os autódromos não enchem, não tens dezenas de milhares de pessoas a verem a Fórmula 1. Quer dizer, a Fórmula 1 é um pouco um corpo extraterrestre, naquelas partes, não tens público, ou tens público, não está disposto a pagar... As dezenas e centenas de euros que custa um bilhete de 3 dias, não é? Por não falar de um bilhete de um dia, quer dizer, é isso onde eu quero chegar. Vais ver que a galinha dos ovos de ouro rebenta, e não é rebenta porque o senhor Bernie Eccleston vai desta para o quinto dos infernos, não é? Eu estou a falar ainda antes, e as equipas têm que chegar a um ponto e dizer assim: olha. Temos que cortar nas despesas. Ok, vamos cortar nas despesas. Vamos fazer um teto salarial. Muito bem, fazemos um teto salarial para pilotos, para engenheiros. Os engenheiros não ganham nada. Comparado com os pilotos, os engenheiros ganham misérias, não é? Tirando o New e mais alguns, ganham muito bem. Os salários deles são altos, mas não são milionários. Pronto. Mas, por exemplo, nem estou a falar tanto na parte salarial, mas, por exemplo, o custo dos motores, o custo das equipas, os custos dos pneus, os custos dos outros componentes, quer dizer, tem que haver uma espécie de racionamento de custos que é para ser sustentável a longo prazo. Porque se houver uma corrida de armamento sem sentido algum, rebenta. E mesmo que digam que... Ah, isto vale... Tem receitas de 2 milhões de euros por ano. Quer dizer, não podem estar dependentes sempre dos gajos do Golfo Pérsico ou da Ásia, não é? Quer dizer, não pode estar ultra dependente dos poços de petróleo ou dos slot machines ou o que é que seja. Tem que ser sustentável, não é? E a única maneira que tu vês de passar a ser sustentável é... O Bernie Eccleston começar a cobrar menos, não é? Opa, mas não é tanto aí. Não, não é cobrar menos. Até pode cobrar o que cobrar. Mas, por exemplo, em vez de ganhar 50%, porque é que não ganha 20%? Dá os outros 30% às equipas, não é? É um exemplo que eu estou a dar. Eu acho que não é, pode até manter os preços e abaixar, ou até baixar um bocado, ser mais suportável para todos os que queiram ter a Fórmula 1 nos seus países. Porque, por exemplo, para teres uma ideia, tivemos este mês a notícia... Este mês não, desculpa. Esta semana a notícia de que o Grande Prémio de New Jersey foi adiado por um ano. Sim. Não é? A razão principal tem a ver com atrasos em relação a burocracias e à construção do circuito. Não é? É um prejuízo. Mas também ouvi falar que quer este circuito do New Jersey... Quer o circuito ali de Austin, que tu vais ter no mês que vem, no próximo 18, tiveram dificuldades em angariar fundos privados para a sua construção. Compreendes? Fundos privados e fundos públicos. Não é? E estamos a falar dos Estados Unidos, que deveria ter dinheiro para isso tudo. Tem dinheiro, tem público, tem o que é que seja. Público que... e privado, não é? Exatamente. Devia ter coisas dessas e tiveram alguma dificuldade. Percebes onde quer chegar? Uhum. Quer dizer, as coisas são um bocado esticadas. A corda está esticada em relação a dinheiro, não é? Pelo menos nestes tempos, não é? E não estou a ver, no, e não estou a ver as equipes, os países todos a baterem à porta, uma fila de países a baterem à porta, para terem a Fórmula 1. Eu digo-te uma coisa, só há dois países neste momento que querem ter a Fórmula 1. Neste momento. É o Qatar, não é? E é a Tailândia. A Tailândia por causa da Red Bull. Pronto, quem, tem, quem quer é o outro sócio do Matsushita na Red Bull e quer fazer uma espécie de corrida noturna em Bangkok. É o que se fala aí. E depois tem o Qatar por causa daquela história do circuito que agora é do Losail, que é o circuito do MotoGP. MotoGP. Não é em 2014 ou 2015. O que eles querem neste momento é fazer uma espécie de aqueles testes pré-época. Uhum. Querem acolhê-los. Que é para depois pensarem, talvez no futuro e tal, não sei o quê, lá para 2018 ou 2020, talvez possamos ter a Fórmula 1 por lá. Que é a ideia deles. Eu não poderia ter um outro circuito ali, no Qatar. Até podíamos dar um chute no rabo ao Bahrein e é ao lado, não é? Pois. É logo ao lado. Podemos dar um chute no rabo ao Bahrein e meter ali no Qatar. Mas pá, depois três grandes prémios do Golfo Pérsico, não é? Se calhar deviam ser todos chatos. Mas quer dizer, um bocado neste momento, ninguém na Europa quer. Não vês aí os circuitos europeus. Tivesse agora essa história de França, mas logo este governo, novo governo francês, isso logo não quer saber nada disso. Epá, nenhum governo no, europeu no seu. Em pleno estado das suas faculdades, vai querer assumir publicamente que querem gastar 30 milhões para ver uns carros andar às voltas. Não é? E sem garantias, não é? E provavelmente os bilhetes seriam muito caros. E, por exemplo, a Valência deve estar aliviada pelo facto de já ter aliviado um pouco as contas, mas era muito caro. Muito caro. E não ficaria nada admirado se por, acaso, eu, por ali acho que já não há, não vai ter um acrescento. Agora não sei como é que eles vão fazer para preencher a 20ª vaga, não é? Da Fórmula 1 em 2013. Porque não vão preencher, se calhar. Não, atenção. Há contratos, há cláusulas de certos contratos, mesmo os contratos televisivos, e que eles dizem. Se a temporada de Fórmula 1 tiver X corridas, é um tanto. Se tiver Y corridas, é outro tanto. Não é? Estou a ver. Portanto, à partida, pelo Ecclestone, o gajo recebe mais dos produtores da 20ª corrida e mais das televisões. E há outra coisa. Falou-se muito durante o verão que o tal novo acordo da Concórdia. O Ecclestone queria puxar para ter 22, para ter uma temporada de 22 corridas. Que era para ele ter mais dinheiro. Entendes? Isso é muita corrida, pá. Isso era impraticável, tantas corridas. Se calhar era impraticável. E eu ouvi falar em 24. Mas eu acho que... pá, isso também já seria uma manifesto exagerado. Um manifesto exagero. Mas, por exemplo... voltando um bocadinho atrás em relação aos orçamentos, aos custos, não é? Por exemplo, uma das coisas pelo qual eu digo que isto é muito complicado em termos de chegarem a acordo em relação a corte de custos ou a racionalização de custos. A Red Bull gasta muito dinheiro. Estás a entender? Uhum. Comparado com a Mercedes, Lotus, o Williams ou o McLaren. Mas, por exemplo, a Mercedes vai gastar muito dinheiro para tentar chegar ao topo. E no cima agora tem o Hamilton, não é? Vai querer gastar mais dinheiro no carro, construir o carro, aquelas coisas todas. É por isso que que as pessoas dizem que tem que haver uma racionalização de custos para evitar aquilo que eu chamo de corrida ao armamento. Uhum. Porque é o que vai acontecer, é inevitável. Se não há freios nesse aspecto, tu vais ter uma corrida de armamento do qual as pessoas acabam por rebentar, não é? E as pessoas querem evitar isso, não é? Portanto, pá, por exemplo, as pessoas criticam muito a Red Bull por causa disso, não é? O Red Bull já respondeu: pois é, mas nós pagamos X para ter os motores da Renault, não temos dinheiro para construir os nossos próprios motores. Mas a Mercedes pode construir os seus motores quase de graça. Ferrari, idem aspas, não é? Quer dizer, o que eles dizem é, de uma certa maneira, é justificável. E o que eles querem dizer é: epá, gostava, em vez de pagarmos 20 milhões, gostávamos de pagar 10. Não é? Cortemos por aí. E se cortarmos por aí, se calhar até podemos cortar no em mais coisas, não é? Vamos lá ver o que é que eles vão decidir, não é? Mas eu digo-te uma coisa. Faltam 2 meses para o término do atual acordo e não os vejo. Aliás, vamos lá ver. Nós, na prática, só temos esse acordo, só tem que estar a pé na véspera do Grande Prémio da Austrália. Pois, mas isso é em março, não é? Quer dizer, tu tens 2 meses, mais 4, ou mais 3, são 5 meses. Tem que decidir, tem que alguém, tem que chegar lá e bater. O Bernie, a concessão do Jean Todt, bater dar o morro em cima da mesa e dizer: meus amigos, chegam ao acordo ou se não chegamos nós. Percebes? Uhum. Ah, uma coisa é uma espécie de nuvem negra que está a pairar no horizonte. Vamos lá ver o que é que... Mas, por exemplo, eu estou a ouvir desde de março toda a gente a dizer, o Bernie Ecclestone a dizer, desde março a dizer: já está feito, já temos o acordo. Não é nada. Que ele anda para aí a dizer, quer dizer, no final o que ele andava para aí a dizer era da boca para fora. Não tinha nada. Aliás, a gente já sabe como é que o gajo se movimenta, não é? Mas depois, se tu fores ver o acordo de Concórdia, falamos tanto, mas não sabemos nada sobre ele, ou quase nada sobre ele. Sabemos aquilo que se transpira. É dos acordos mais secretos e mais opacos que tu conheces. Estás a falar a nível do desporto motorizado ou de qualquer coisa? Ou de qualquer coisa. No desporto motorizado é, certeza. Mas, por exemplo, estamos a falar de uma coisa que existe desde 1981, que está sempre a ser renovado. Mas, por exemplo, os detalhes do acordo não conheces. Ou conheces muito pouco. Percebes onde queres chegar? Sim. Aliás, o facto de esse secretismo pode fazer parte do acordo, não é? Faz certeza? Mas, por exemplo, vamos supor uma coisa. Por exemplo, os salários dos pilotos. É uma coisa que está discriminada, não é? Nos relatórios e contas das equipas. Mas não é. Mas tu tens que andar à procura, não é? Não é algo que esteja assim. E depois, quando se fala, as pessoas dizem um bocado: não comento. Está lá, não comento, não é? Mas também é só mesmo os gajos mais financeiros, às vezes funhas do meio financeiro, que chegam lá e dizem assim: esta é a tabela. O senhor Alonso ganha 30 milhões, o Hamilton vai ganhar 27, o Vettel ganha 15, o Weber ganha 8. Estou a inventar, não é? Sim, sim, sim. Não deve andar muito longe. Não deve andar muito longe. O senhor Maldonado traz 30 milhões da Venezuela, o Bruno Senega traz 10 do Brasil, coisas assim, não é? O senhor Picas tem patrocínio de 10 milhões. Pronto. Por alto, é isto. Agora, o resto... O resto ninguém sabe, não é? O resto pouca gente sabe. O resto, por exemplo, eu não... fala-se muito, sabe-se pouco. E, por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu não sei os detalhes dos acordos que o Bernie faz em relação aos circuitos. Eu não sei quanto é que o Bernie gasta, ou quanto é que o Bernie pede, por exemplo, uma televisão como a Sky, num contrato qualquer por ano. Olha, senhores têm que dar por ano, vamos supor, 25 milhões. Para mim, para a Fórmula 1. Não é? Um acordo 25 anos e, vai, e custa 100 milhões, não é? 25 milhões por ano. Eu não sei, por exemplo, ou sei muito pouco, por exemplo, eu não sei, fala-se, não é? Mas eu não sei detalhadamente quanto é que, por exemplo, a Coreia paga por ano para ter a Fórmula 1. Ou a Índia, ou o Brasil. Ou a China. Ou a China, ou os Estados Unidos. Entendes onde quer chegar? Ou, por exemplo, não sei, mas isso já é da parte de circuitos. Qual é a percentagem governamental, por exemplo, em ter, em receber a Fórmula 1, não é? Por exemplo, isso vai depender muito, ainda mais do que... Sim, mas, por exemplo, quem é que paga a conta do Grande Prémio da Coreia? É o promotor? É o governo coreano? É os patrocinadores? Não sabes, não sabemos. Ou, por exemplo, nós partimos do princípio que seja o governo do Abu Dhabi e do Bahrein que pagam do seu próprio bolso ter a Fórmula 1 lá. E tu sabes que os gajos são dispostos a dar 40 milhões, 50 milhões. Quer dizer, chega lá, o Bernie diz 50 milhões, ok, está aqui, vá, uma mala cheia de dinheiro. E ele fica feliz. Por ano, ele fica feliz. Quer dizer... Mas eu estou a perceber o que... Estou a perceber, ninguém sabe, um gajo quando avança com um número, a China paga não sei quanto. E é um que se diga, não é? Sente, não é? E depois quando as pessoas dizem, eles ficam assim um bocado, por aí, é capaz. É um pouco quem cala consente. Não anda muito longe da verdade, não é? Não há uma confirmação, quer dizer, as contas são de uma certa maneira transparentes, compreendes? Sim. Mas está tão espalhado por aí, que tu para juntares depois, não é? Para fazer um quadro muito bonito, para chegares lá e dizer assim, olha, é isto que receitas, estas são as receitas da Fórmula 1, percebes? Não é o adepto comum que faz isto, é alguém que tenha conhecimentos de finanças, que vá escarafunchar, entre aspas, os relatórios e contas das equipas, dos circuitos, etc. e tal, e discrimina. Porquê? Porque muitos dessas entidades estão cotadas em bolsa e são obrigadas a mostrar contas. Uma das razões por qual a Fórmula 1 não está cotada em bolsa é por causa disso. Tem que mostrar um relatório e contas, tem que mostrar a transparência, tem que mostrar isso tudo. Achas? Sim, acho. Sabes porquê? Porque este ano, falou-se muito no meio do ano, que a Fórmula 1 queria estar na bolsa. Em Singapura, não é? Exatamente. Até era uma operação feita por 4 bancos. Que acho que era a UBS, era a Santander, era a Morgan Stanley e mais um outro banco dos Estados Unidos que agora não... Acho que era... Ou é Goldman Sachs ou era JP Morgan, não sei. Falava-se muito isso a meio do ano. De repente, não se falou. Estás a compreender? Uhum. Ou eles fizeram uma pausa e esperaram por melhores tempos. Porque começaram a ver o mercado e... isto não... Porque repara, a operação na Bolsa... Que seria Singapura. E há outro exemplo. Porquê em Singapura? Porquê que não era em Nova Iorque, ou era em Londres, ou era em, em Frankfurt? Para não ser tão visível. Ou então, para não... Porque, se calhar, as leis na Ásia não são tão apertadas como é na Europa e na América. Não é? Atenção, Singapura é uma bolsa importante. Continua a ser uma bolsa importante. Mas não é... uma bolsa tão importante como Hong Kong, como Tóquio, como as que nós conhecemos, não é? Mas depois a operação, falou-se um bocado, assim, mas depois não se ouve nada, não se fala nada. Dá-me a impressão que ficaram congelados à espera de melhores dias. Porque tens isto, tens a história do Acordo de Concórdia, se calhar estão um bocado à espera disso, não é? Quem é que vai fazer uma operação financeira se, por exemplo, no final do ano eles não chegam a acordo nenhum e isto ou então o Bernie Ecclestone tem um xilique e morre e depois isto tudo começa a desmoronar-se, começa a haver tensões, não é? E depois agora imagina, lança a operação na bolsa e depois as ações da Fórmula 1 começam a cair em 3 meses, caem 75%, não é? E depois, claro, depois tiveste depois tens, claro, por exemplo, coisas que não estão a correr muito bem, como por exemplo o Facebook, não é? Isso é outras coisas. Portanto, outras contas, não é? Outras contas. Mas, portanto, uma das razões pelo qual eu acho que a Fórmula 1 uma das grandes coisas que ainda não está cotada em bolsa tem a ver com a transparência das suas ações, dos seus negócios e das suas organizações. Compreendes? Sim, perfeitamente. Lá fala-se muito. Mas, por exemplo, mesmo para os mais entendidos em finanças, têm alguma dificuldade em entender, consegue-se, não é? Mas, por exemplo, têm alguma dificuldade em entender o que se passa nos meandros da Fórmula 1. Porque, em larga medida, quem mexe com o negócio é o Bernie Ecclestone. É um tipo de 80, quase 82 anos. Sim, isso não dá muita segurança, de facto, para investidores. Por exemplo, se fores ler o Joe Saver, está sempre a falar de quando em quando, pois é, não sei o que mais, e aquilo tem que haver, ele está sempre a dizer, a Fórmula 1 tem que sobreviver ao período pós-Bernie Ecclestone. E ele está sempre a dizer assim, e eu não estou a ver isso. O atraso no acordo de Concórdia, não é? É um bom exemplo disso. Quando tens as equipas todas a não chegarem a acordo em relação ao dinheiro que se deve gastar. Porque Pedro, o que as pessoas querem no final é, quer receitas e quer despesas. E tem-se controlar as despesas, que é para depois nós, no final do ano, tínhamos algum lucro para manter a nossa competitividade, não é? Porque o que as pessoas não querem é uma corrida aos armamentos. Eu não quero ver uma equipa a gastar 1.000 milhões de euros na construção para ver se ganham o título. E se calhar não ganham nada. O que eu quero é que os negócios da Fórmula 1 sejam sustentáveis, não é? Sim, as pessoas querem que a Fórmula 1 seja uma coisa sustentável. Porque senão explode. E depois se explode, as consultoras já vão-se embora. Os outros minguam. E depois, em vez de teres uma carreira de 24, tens uma carreira de 16. E que todas as consequências que tu possas ter em termos financeiros, não é? Uhum. Certo. Bom, pronto. Paulo, ficamos por aqui. Já temos mais de uma hora. Exatamente. Então, até para a semana. Até para a semana, Pedro.